Ao vivo? Tá ao vivo isso aí, rapaziada? Ao vivo! Puta, pior que eu acho que não tá ao vivo ainda. Já entrou ao vivo? Tem imagem? Cadê a imagem? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube! Crescendo cada vez mais, nosso canal quase 18 mil inscritos. Você ainda não se inscreveu? Jabuti maldito, dromedário, lazarento, vai lá e se inscreve no canal. Clica no joinha, clica no sininho e se inscreva no nosso canal Verdazo 1914. Você vai receber todas as notificações e vai fazer o tio YouTube gostar mais do nosso canal. É isso aí. Rapaziada, voltamos, né? Palmeiras em campo para valer de verdade. Um jogo complicado contra o Internacional, né? Vamos falar bastante sobre o jogo. Antes, queria dar uma saudação especial para o pessoal do chat. Tem gente me chamando de Kaká. Que é isso, cara? Que não é o Bambazo, não. Aliás, amanhã tem Bambi, né? Boa noite a todos. Pode ser membro sem cartão de crédito? Pode fazer. Você entra lá no Catarse, fica padrinho do nosso projeto e faz suas colaborações através de boletos bancários que vão chegar no seu e-mail. Muito fácil, muito prático. Já vou dar umas patadinhas. Elias, qual a chance do Fred vir para o Palmeiras? Seu animal de teta! Maldito. Nenhuma! Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo de quarta-feira, porque os caras já começaram, já vieram inspirados, né? Sexta-feira. Aliás, hoje eu tô sem cerveja. Tô sem cerveja por dois motivos. Primeiro que tá frio. Tá frio e eu não consegui comprar aquelas cervejas legais de tomar no inverno, não deu tempo. E também eu preciso fazer o pré-jogo, né? Amanhã tem jogo e eu vou escrever o pré-jogo e eu não gostaria de fazer isso meio calibrado, né? Preciso fazer nas condições normais de temperatura e pressão. Então, hoje é sem cerveja. Mas vocês podem ir tomando de vocês aí, que eu até estimulo e faço muito gosto que vocês tomem a de vocês aí. Muito bem. Vamos botar aqui a arte do jogo, né? A arte nada. Os letreiros, né? As coisinhas que imita coisa de profissional. Isso, olha lá. Parece profissional, né? Palmeiras 1, Internacional 0. Palmeiras jogou muito melhor que o Inter. O Inter jogou bem. Eu não acho que o Inter jogou mal. Inclusive, a imprensa gaúcha criticou muito o time do Internacional. É porque eles acham que eles vão chegar aqui e vão ganhar do Palmeiras fácil, né? Chegar aqui. Não é assim, né? Pelo menos este Palmeiras. Já foi o tempo que o Internacional ganhava fácil da gente. Inclusive, continua sendo um dos pouquíssimos times que mantém uma vantagem histórica em cima do Palmeiras. Mas essa vantagem já chegou a 13, 14 partidas, né? Diferença de vitória deles para nós. 13, 14, é muita coisa. E hoje está em 6. O Palmeiras está tirando essa vantagem rapidamente nos últimos anos. E sei lá, daqui uns 3, 4 anos, acho que a gente passa o Inter nessa pegada aí. Mas primeiro a gente tem que passar. Mais importante do que isso, né? É passar por eles na Copa do Brasil. Isso exige no mínimo um empate. No mínimo um empate lá no Beira-Rio e não é fácil, né? Lá é um estádio que a gente sempre tem dificuldade. Palmeiras não perde jogo? Não perde, mas Agora é mata-mata, agora é clássico, é time grande. Vai ser uma partida muito complicada, tá? Eu estou muito preocupado e saí do estádio muito preocupado na quarta-feira. Quem acompanhou nessa transmissão lá no Allianz Parque na quarta-feira vai se lembrar, né? O Paulo Vilauto, um grande abraço para você, que fez o primeiro superchat da. Aliás, hoje o superchat do Maurão. O Maurão vai jantar bem hoje, viu? Maurão, chegou um louco lá que fez um superchat de 300 pau pro Maurão. 300 pau. Eu não sei se ele quis escrever R$ 3 e saiu 300. Eu sei que ele deu 300 pau pro Maurão. Se alguém quiser fazer um de 300 aqui também tá tudo certo, tá? Mas não vai rolar, né? Os fãs do Maurão são muito mais abastados que os fãs do Verdazzo. Mas eu saí muito preocupado do estádio na quarta-feira. Muito, muito, muito mesmo. Porque eu acho que essa vantagem mínima aí não é suficiente. Nem tanto pelo que o Palmeiras e o Inter estão jogando, mas por ser mata-mata, por ter aquele componente de jogo eliminatório, aquela coisa dos 15 minutos finais. Vamos lembrar que a gente foi eliminado pelo Cruzeiro. Em 2017, gol do Diogo Barbosa, naquela pressão dos 15 minutos finais. A gente estava levando a vaga. E o Diogo Barbosa fez um gol aos 40 do segundo tempo. Então, os 15 minutos finais, eles fazem a diferença para o time da casa. Muitas vezes faz. Não é sempre, é claro. Então, o Palmeiras teria que chegar com uma vantagem maior. E vai ter que construir essa vantagem lá. É mais difícil. Então, se chegar nos 15 minutos finais por um gol. Porque se chegar 1-0 para o Inter nos 15 minutos finais, o Inter não vai vir com tudo para cima. Porque ele sabe que ele pode tomar o contra-ataque. E com o pênalti na mão ali, talvez ele não se lance tanto. Agora, se tiver empatado, o Inter vai vir com tudo para cima para buscar o pênalti. E pressão da torcida, é aquela coisa. Eu realmente não estou satisfeito. Não mesmo. Acho que o Palmeiras. Se fosse assim, se o Palmeiras tivesse sido um jogo super brigado, super, né? E o Palmeiras chegasse a 1-0 no final, beleza. Só que o Palmeiras fez 1-0 com 19 minutos. E teve 70 e tantos para fazer o segundo e não fez. E não forçou para isso. Atacou, tentou, mas não jogou mata-mata. Foi isso que eu falei na transmissão na quarta-feira. E eu não sei se eu me fiz entender. O que é não jogou mata-mata? Mata-mata é aquilo que tem aquela pressão de fazer um gol para aumentar o placar. Sabe? Aquela pressão louca. Que a gente tinha que ter usado isso a nosso favor na nossa casa, mesmo não sendo um jogo decisivo. Pô, 15 minutos finais, vamos com tudo para cima agora. Vamos arrebentar esses caras. Né? Vamos sufocar eles. E eles não estavam armados para contra-ataque, eles estavam mais é querendo segurar. Eles não estavam armados para contra-ataque. O Palmeiras tinha que ter feito uma blitz, tinha que ter feito um esforço muito maior para ter feito o segundo gol. E não fazer o gol naturalmente. Mata-mata não é aquele tipo de competição que você faz o gol naturalmente. Isso é força. É arrisca. Tem que correr risco. E o Palmeiras não teve essa atitude. Então isso me deixou realmente frustrado. O Filipão na coletiva após o jogo, ele falou que a gente poderia ter feito um placar maior se o Palmeiras tivesse acertado o último passe, se tivesse pensado direito. E aí foi uma, não foi nem uma indireta, né? Foi uma direta no meio da fuça do Deyverson, né? E de fato o Deyverson fez uma partida muito fraca, né? Errou muita coisa, estragou muitos ataques. Ele até começou bem, fazendo o papel dele, né? Puxando a marcação, recebendo a bola esticada, amortecendo, tocando para quem vem de trás. Mas aí ele resolveu jogar de frente para o gol. E o Filipão foi muito feliz. E aliás, o Filipão é uma figuraça, né? Na coletiva depois do jogo, ele ainda falou assim: eu não sei quem é que falou pro Deyverson que ele é 8. Ele é 9, ele não é 8. Deve ter sido o passarinho azul. Eu que não fui. E passarinho azul, né? Onde o Filipão tira essas coisas? Mas e ele falou, vou conversar com o Daverson. Tipo, vou dar uma arrancada no toco dele. E precisa mesmo. Porque mais uma vez ele foi um destaque negativo. Ele oscila muito, né? Tem partido que ele joga muito bem. Mas cada vez mais fica claro que talvez podia ter o um centroavante melhor, né? O Palmeiras está indo bem, está fazendo bastante gol, está ganhando todos os jogos, mas a gente sabe que podia ser melhor ainda. Que coisa, né? Que coisa. Tomara que isso não custe um campeonato. Eu quero ganhar os três. Quero ganhar a Libertadores, quero ganhar a Copa do Brasil, quero ganhar o Brasileiro, quero ganhar todos. Isso pode custar um deles, ou dois deles, ou todos. Já pensou que. Acho que a gente ganha pelo menos um, né? Mas enfim. Ficou então essa frustração pelo placar baixo. E o Inter vai vir com esperança. O Inter vai vir todo ligadão. O Inter vai vir afinzão. É uma pena, né? É uma pena. Vamos esperar que nosso time continue jogando bem, que ganhe amanhã do São Paulo, vai modificar bastante o time. E também, e aí volta o time titular completo, imagino, para jogar na quarta-feira contra o Internacional lá em Porto Alegre. O placar magro não permite que o Filipão poupe, aproveite todo o time titular. Vai ter que poupar mais gente do que gostaria. Na própria coletiva após o jogo, o Filipão mencionou que vai trocar cinco ou seis. Cinco ou seis significa os quatro da defesa. O Mike treinou com bola hoje, parece que está liberado para o jogo amanhã, aquele problema no pubis que ele estava sentindo. Então, provavelmente Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz. Defesa tranquila. É mais com esse ataque do São Paulo, né? Aí quem mais? Os seus outros dois que o Filipão vai trocar? Acho que o Daverson joga. Eu acho que o Daverson mesmo, com todos esses problemas. Se o Filipão fosse tirar o Daverson, ele não falava, vou conversar com ele. Inclusive um dos repórteres até apertou o Filipão. Então o Daverson perdeu a titularidade? Ele, não, não quer, não é isso. Então ele já falou, ele já deixou claro que não vai tirar o Daverson. Tá? Pelo menos indicou que não vai fazer isso. Então eu apostaria que ele vai manter o Daverson. O Dudu é fominha, né? O Dudu, e ele tem um físico muito bom também. Embora ele tome as cachaçinhas dele, ele tem uma recuperação física muito boa, ele não tem lesão, que o álcool ele prejudica a recuperação de lesão, né? O Dudu não tá lesionado. E outra, quando ele toma as dele, ele toma nas férias. Ninguém vê foto dele aprontando em época de jogo, né? Também tem isso. Vamos deixar isso muito claro. E tem que mais é que aproveitar mesmo, tá? Parabéns, Dudu. Saber aproveitar a vida. Ídolo do maior time do mundo e nas folgas ainda aproveita. Parabéns, Dudu. E ele não tem problema físico. Ele joga. Não tem essa de, ah, tem que poupar. O Dudu é um cavalo. Joga mesmo. Então, parabéns, Dudu. Um pônei, né? Então, acho que o Dudu vai pro jogo, o Daverson vai pro jogo. Zé Rafael talvez vá também. Eu acho que quem não joga é o Lucas Lima. E acho que joga o Scarpa. Por dentro. Acho. E entre Bruno Henrique e Felipe Melo, eu acho que ele tira o Bruno Henrique. Que é mais questão do físico mesmo. Felipe Melo, embora seja mais velho, mais veterano, ele também tem aguentado bem. Inclusive, ele tem mais minutagem do que o Bruno Henrique na temporada. Vocês podem verificar isso na página de estatística do. Ih, será que eu estou falando besteira? Agora até eu fiquei em dúvida aqui. Vou conferir. Verdazo.com.br. Aí vai lá no menu elenco. Elenco estatísticas. E aí você tem lá a minutagem, você clica no cabeçalho e você ordena pelo critério que você quiser. Felipe Melo tem mais minutos que o Bruno Henrique. Discretamente, mas tem mais minutos do que o Felipe Melo tem 2.387 minutos e o Bruno Henrique tem 2.147. Embora o Felipe Melo tenha feito uma partida a menos. É que o Bruno Henrique, o Filipão muitas vezes coloca ele durante o jogo. Ele poupa o Bruno Henrique, coloca ele no meio do jogo, deixa ele no banco. Então eu acho que pode ser isso que vai acontecer. Felipe Melo entra de titular, o Moisés deve entrar e o Bruno Henrique no banco. Eu imagino que serão essas as modificações do Palmeiras. Então a defesa reserva, Felipe Melo e Moisés, Dudu de um lado, Scarpa e o Deverson na frente. Eu acho que vai ser esse o time do Palmeiras. Zé Rafael, né? Esqueci do Zé Rafael. Então, Dudu, Scarpa, Zé Rafael e Deverson. Acho que vai ser esse o time. Se não for. É que ele mencionou o Scarpa, né? De repente ele pode fazer mais uma. Ele pode pôr o Scarpa e pode pôr o Veiga por dentro. Também tem essa possibilidade. Jogar Dudu, Veiga, Scarpa e Deverson. E aí não seriam seis mudanças, seriam sete. Então ele pode jogar com o Bruno Henrique, não sei. Aí não dá para adivinhar tudo, né? Mas eu acho que são essas as maiores possibilidades para o jogo de amanhã. Wagner Miranda, né? Chegou nessa bagaça, chegou, né? Chegou e chegou fazendo superchat, como se deve. Aliás, padrinho, né, Wagner? Queria convidar vocês a se tornarem padrinhos do nosso projeto. Estamos pertinho do 500, mas não chega nunca. Vamos lá, rapaziada! O que vocês estão esperando? Vocês viram? Vocês viram o que o Flamengo fez hoje? O Flamengo contratou aquele Gerson, que era do Fluminense, que passou pela Roma, aí estava na Fiorentina. Não foi bem em nenhum dos times que jogou, a não ser no Fluminense quando era juvenil, né? Quando ainda era. Não foi bem. Não encaixou. Ah, mas tem jogador que não se adapta na Europa. Verdade. Ele pode vir aqui e jogar muito. Pode. Só que o Flamengo meteu 45, 50 milhões nesse cara. Que é um meia atacante. Caramba. O Flamengo não tem defesa. Eles não aprendem. Eles só ficam contratando atacante, atacante, atacante, atacante. Não cabe todos. Vai botar os caras para jogar de zagueiro? Pagou uma bala no Vitinho. Pagou uma bala no De Arrascaeta. Agora pagou uma bala no Gerson. Onde esses caras vão jogar? Ah, mas tem que ter elenco. Não, verdade, tem que ter elenco. Mas não tem defesa. Não, não tem equilíbrio no elenco. E ninguém fala nada. Esses três que eu mencionei, Vitinho, De Arrascaeta e Gerson, os três custaram mais que o Borja. O Borja é o maior da nossa história. 32 milhões, né? Esses três custaram, o mais barato custou 42. Então, por que que o Palmeiras é o super rico milionário? Por que que enche tanto o saco por causa da Crefisa? Ninguém fala que esse dinheiro da Globo que está fazendo o Flamengo ter toda essa grana, dinheiro que a Globo manipulou. Porque tinha um acordo de televisão que ia pagar mais pro Flamengo e pro Corinthians. Ah, não, agora vai ter uma regra que vai equilibrar. É, equilibrou da TV aberta, só que daí o do pay-per-view eles transferiram o desequilíbrio para a grana do pay-per-view. Deu na mesma. Então a Globo não tá querendo equilibrar nada, tá querendo espanholizar, continua querendo pagar muito mais para Flamengo e para Corinthians. Palmeiras endureceu na negociação, chegou perto, mas continua recebendo menos do que os dois. Mesmo ganhando mais título. E ninguém fala, só fala do Palmeiras. Ah, fair play financeiro pro Palmeiras. Fair play financeiro no sentido de botar teto. Não, bota teto aí nesses gastos aí que o Palmeiras está gastando muito. Mas o Flamengo não. Flamengo não. Flamengo é Flamengo, né? Flamengo pode. E ninguém fala nada. Então a gente fala, né? E é importante que a gente aqui faça o nosso papel de estimular vocês a ficarem falando. Falem, falem, enchem o saco. Vão na rede social, falem disso, encham o saco. Peguem no pé do Flamengo. Ó como tá gastando, ó como tá gastando. Quem que é o Real Madrid das Américas, não era o Palmeiras? Não é o Palmeiras. O Palmeiras não gasta nem metade do que o Flamengo gasta. Aliás, o Palmeiras gasta menos que o São Paulo. São Paulo gastou mais que o Palmeiras em contratação. E ó, onde está o São Paulo hoje nas competições? É, tá eliminado de tudo, só tá no brasileiro ainda, tá capengando. São Paulo tá gastando tudo. Então, a gente tem que falar. Esse é um dos nossos papéis aqui. A gente quer crescer, a gente quer ficar com a voz cada vez mais forte para poder ajudar a defender o Palmeiras. E para isso a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa, né, ter uma penetração maior, precisa ter uma presença na academia de futebol. Hoje eu não consegui fazer nada, gente, no site. Não consegui fazer nada. Trabalhei que nem um dromedário maldito. Fui muito exigido hoje. O chefe judiou de mim hoje. E ele me paga para isso, né? Mas não é isso que eu quero para minha vida, né? Ficar trabalhando com planilha, formado em administração de empresa, mas não gosto do Palmeiras, né? Quero fazer isso pro Palmeiras e preciso da ajuda de vocês para poder me dedicar mais a esse projeto, pra poder fazer isso com mais intensidade, né? Fernando Rossi, padrinho Fernando Rossi. Isso que é o veneno da imprensa. Palmeiras é mantido pela Crefisa. Ninguém fala que o Flamengo é mantido pela Globo sem aspas. Mantido, mantido mesmo. E é mesmo. É isso, Fernando. É isso. A gente tem que espalhar essa ideia. A gente tem que contra-atacar. Porque a imprensa não vai defender a gente. Quem vai defender o Palmeiras somos nós, a torcida. A gente tem que se organizar. A gente tem que se defender. A gente tem que organizar o nosso coro. Porque o coro para defender o Flamengo, o coro para defender o Corinthians, quem organiza é a imprensa. E para nós ninguém organiza. Então as vozes do Palmeiras estão espalhadas. A gente tem que focar. Vamos falar disso, vamos todo mundo falar disso. A gente tem que fazer isso para defender o nosso clube. O Fábio Ferreira disse que queria dar 300, mas só assim. Tá bom, tá ótimo. Já dá para comprar a cerveja escura da sexta que vem. É, na verdade, eu só não fui porque hoje o meu chefe espremeu o verdazinho aqui. Me espremeu, não deu tempo de nada. Vim correndo. Hoje foi um dia muito difícil. Aliás, hoje seria um dia que eu cabularia o trabalho se eu pudesse. Mas eu levo muito a sério isso daqui. Mas tô cansado pra caramba. Vamos lá? Vou passar a bola pra vocês. Mas antes eu vou falar da Palestra Custom. A Palestra Custom é um serviço de customização de carros antigos. Ou de carros não tão antigos assim, simplesmente de customização de carros. Você pode pegar aquele carro velho, ou aquele carro judiado, que não está tão velho, mas está judiado. Você já não vai pegar um valor tão bom na venda. E dá uma investida nele, incrementa o bicho. Ou você pode fazer isso para vender, ou você pode fazer isso por curtição, né? Você tem lá um carro sobrando, vai deixar ele legal para passear no sábado e no domingo à tarde, para desfilar por aí, para tirar uma onda. E você faz isso na Palestra Custom. Vai ligar para a Palestra Custom, vai falar: ó, eu tenho um carro aqui assim, assim, assim, o que que dá para fazer? E aí você vai ouvir de volta do Evandro da Palestra Custom. Dá para fazer o que você quiser. É o seu gosto, como esse opalão aí, ó. Belezura esse opala, rapaz do céu. Coisa linda mesmo. Olha como ele ficou. O Evandro vai dar um trato no teu carango. Você vai desfilar com ele, vai passear, vai tirar uma onda. Ou então vai recuperar uma jabiraca velha e vai fazer uma graninha, né? Investe um pouquinho e ganha mais depois. E tudo depende da sua imaginação, da sua vontade, do seu gosto. Então você vai ligar para a Palestra Custom no 017 99632 1167. Vai falar com o Evandro. Ou pelo e-mail, né, palestracustom@outlook.com, e vai falar assim: olha, eu tenho um carro assim, assim, assim, eu quero deixar ele palmeirense, que nem a Porcombi. Olha o interior da Porcombi aí, ó. Olha que belezura. Pensou tocando o hino no dia que o Palmeiras for campeão, sair pela cidade buzinando com o hino a milhão na Porcombi, né? Ou então o Fusquito. Olha o interior da Porcombi, da verde e branca. E o Fusquito, né, camisa do centenário, olha ele aí, ó. Aquele azul igualzinho, ó, mesmo tom, olha o capricho, né? Que o Evandro tá fazendo nos trabalhos dele. Então você pode fazer o que você quiser, vai ligar para o Evandro e vai se surpreender com o valor que você vai ter que investir. É bem menos do que você imagina. Então, na Palestra Custom você tem projetos para todos os gostos e para todos os bolsos. Palestra Custom. Certo, Evandro? Tudo errado aqui, né? Não salvou, Veio as figurinhas erradas. Mas tá tudo certo. Já tava na hora de passar pro dromedário mesmo, né? E ó, a camisa ficou transparente. Mas tamo vivo! Tamo por aqui. Muito bem. Deixa eu só dar um jeito aqui nessa câmera. Deixa eu dar uma corrigida aqui, pera um pouquinho. Agora sim. Muito bem, senhores. Na verdade, tem que fazer um monte de acerto na câmera aqui, mas agora já era. Vamos continuar. Seguindo em frente, rapaziada. É, eu terminei, eu já tinha feito, né, o merchan da palestra Khan. Ih, a câmera também tá toda zoada. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. É, ao vivo? Ao vivo, programa ao vivo, acontece essas coisas. Muito bem. É, vou passar a bola para vocês. Vamos começar, né? Isso que travou na minha cara imaginando uma gelada. Não, não. Não tenho vontade de tomar cerveja gelada hoje. Então, tomar uns negocinho mais forte depois, mas gelada não. Mas primeiro eu preciso fazer o pré-jogo. É, precisamos dos 1.000 padrinhos, né? Como disse aqui o Eduardo Cambrini. Muito bem. A pergunta do Marcelo Alessandro: qual a melhor estratégia para o caso Borja? Pôr para jogar ou deixar de lado para forçá-lo a aceitar uma transferência? Não, não tem que forçar nada, né? É, como é que você vai vender o cara se ele não entra em campo? Ele tem que entrar em campo, ele tem que voltar a jogar. Para isso ele precisa voltar a ter confiança. Isso passa por nós. A gente tem que dar força para esse cara. Ele tem que sentir que ele pode jogar bola. Por mim, ele voltava a jogar bola e fazia um monte de gol. Não precisava nem vender. Deixa ele metendo gol, que ele sabe. Ele sabe meter gol. Então ele precisa de confiança. Tá? Ele chegou aqui e já botaram um caminhão de pressão em cima dele, né? Ah, transação mais cara. E foi mesmo. Não tem muito como fugir disso. Aí vai no aeroporto, levanta o cara nas costas. O cara, puta, sai do meio do mato e vem pro, né, pro Palmeiras. Vou ver aquele aeroporto lotado. Que maluquice, né? Ah, que é o Borja. Então, olha, foi isso. Né? A culpa é só disso? Claro que não. É claro que a fraqueza de personalidade dele, isso a gente não tinha como saber. Ou até tinha, mas difícil, né? Eu acho que isso é um ponto que ele tem que melhorar. Ele tem que. Sei lá, ele tem que investir nisso, ele tem que, sei lá, chamar um. Como fala? Um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, né? Estou melhorando a câmera aqui. É, mas, enquanto isso acontece, a gente tem que fazer a nossa parte, nossa torcida. Então, assim, eu já cansei de ver no estádio ele errar um lance. E ele leva uma vaia que só ele leva. Que todos os jogadores erram lances iguais, no mesmo nível, assim, de erro. E não leva uma vaia que ele leva. Tudo bem que às vezes ele perde os gols feitos, mas só perde gol feito quem é centroavante, né? É, mas às vezes ele erra um domínio, coisa que o lateral erra, o volante erra, o meia erra, e ninguém leva a vaia que ele leva. Isso acaba. O cara já tem problema de confiança. Aí a torcida faz isso. Tem cara que não espera nem ele errar. É só ele pegar na bola, o cara já tá. Pra quê? Pra quê? Sabe quando que ele vai jogar bem? Quando tem os caboclos fazendo isso? Nunca. Sabe quando que ele vai se valorizar pro Palmeiras, pelo menos recuperar o que investiu nele? Nunca. Culpa da torcida. Culpa dele. Mas culpa da torcida também. Então, se ele não tem essa capacidade, a gente tem que fazer pelo menos a nossa parte. Para daí não vir ninguém no YouTube encher o saco. Falar, ah, tá vendo? É culpa da torcida. Ele fala assim, é culpa do Borja. Que a torcida só deu apoio para ele e ele não aproveitou. Beleza. Agora, enquanto a torcida ficar fazendo isso, dá margem para ele mesmo ter desculpa. Falar assim, ah, meu, eu não consegui jogar no Palmeiras porque a torcida pegou muito no meu pé. E ele tem 50% de razão de falar nisso. Tem mesmo. Bruno Verotti fez aqui mais um superchat. O João Orsini quer saber qual o jogo contra o São Paulo que eu tenho as melhores lembranças e as piores. As piores não vem ao caso, né? As melhores? Ah, tem vários. Tem aquele jogo do Senna, né? Dia que o Senna morreu, aquele 3x2. Que o Maurílio entrou e o Lucha saiu apontando para a torcida. O Lucha não entendeu nada. Esse é um caso famoso. É, o Rincón estava jogando muito mal. Andando em campo, com a mão na cintura. Tava jogando desinteressado. O jogo tava pegado, tava equilibrado, tava 2x2. E o Rincón andando, sabe? Aí. E a torcida não gostava muito do Maurílio, que era o atacante reserva. Mas até aí ele entrava e fazia os golzinhos dele. E o Luxemburgo fez a última mexida e botou o Maurílio ali na beira do campo. A hora que trocou, todo mundo queria que ele tirasse o Rincón, mas ele tirou outro jogador, não lembro qual agora. E aí, puta vaia da torcida pro Lucha. Porque, não porque ele pôs o Maurílio, mas porque ele não tirou o Rincón. E o Maurílio fez o gol. E aí o Luxemburgo virou pra torcida, falou: "Meu, sai, eu botei o Maurílio e saiu o nosso gol". E saiu zoando a torcida, cobrando a torcida. E não era pra entrada do Maurílio a vaia, era pra não retirada do Rincón, e eu sei porque eu tava na arquibancada. Né? Então, e foi um puta jogo, né? Torcida do Palmeiras gritava: "Senta, Tele, o São Paulo vai perder". Olha os gritos que tinha na época, né? Hoje é tudo, vai tomar no cu, não sei o quê, é tudo palavrão hoje, né? Não tem mais aqueles gritos de torcida que criança pode gritar também. Eu não posso falar muito que eu falo palavrão pra caramba. Cosme Braz, um grande abraço para você. Fez aqui um superchat. Alice, diz que a Alice é minha fã. Quem sou pra ter fã? Eu vou ter fã. Então, um grande abraço pra Alice. Né, Brunão? O que mais? Bom, jogo legal contra o São Paulo. Eu vou falar de um empate. Assim que nem foi tão importante. Foi um jogo em 2008. Eu não lembro a situação do jogo. Acho que era um jogo de turno. Era um jogo comum. No Palestra. E o São Paulo saiu ganhando de 2 a 0. E o São Paulo estava jogando melhor. E o São Paulo estava naquela época, né? 2006, 2007, 2008. Indo para ganhar o terceiro brasileiro seguido na mão do Muricy. Eu posso estar enganado, posso estar misturando os jogos, mas eu acho que foi um jogo que o Salve apitou, que ele expulsou o Diego Souza com 5 minutos de jogo. Ele expulsou um de cada lado, tirou o nosso melhor jogador, que era o Diego Souza. E não era para ter expulsado, né? E aí o São Paulo abriu 2x0. Eu não sei se foi isso que aconteceu, não sei se é o mesmo jogo. Vocês que estão com enciclopédia aberta aí, vocês podem consultar. Aí o Palmeiras reagiu. Fez o primeiro e empatou 2x2 numa falta, que acho que quem bateu foi o Leandro Buchecha. E o Dagoberto estava na barreira. E no que o Dagoberto subiu para tentar bloquear a bola, ele acabou desviando de cabeça e botou no cantinho. O gol foi do Bruno Buchecha, do Leandro Buchecha. Mas o Dagoberto foi quem cabeceou praticamente a bola para o gol. Ele estava na barreira e desviou. Tirou do Rogério Ceni. E eu lembro que eu comemorei esse gol de um jeito tão insano. E foi só um empate 2x2, né? Mas é que a raiva que a gente estava do São Paulo naquela época era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu lembro daquele gol de ter comemorado absurdamente. Absurdamente. Foi um empate 2x2 em casa. Ó, eu comemorei. Mas tem, em 2008 mesmo, teve mais dois jogos sensacionais entre Palmeiras e São Paulo. Aquele em Ribeirão. Foi 4x1. Com três gols de pênalti, né? Os três foram. E o 2x0, né? O 2x0 na semifinal. Foi 1x0 para eles. No, não, foi um. Foi 2x1 para eles no Morumbi. Um gol de mão do Adriano, que o Paulo Sérgio de Oliveira validou. E aí 2x0 aqui no Palestra. Com o Valdívia acabou com o jogo. Aí acabou a luz, aí teve aquela história do gás. Aquele foi um puta jogo, né? Então são jogos muito legais contra o São Paulo, eu lembro. Tem jogos também que, né, horríveis, mas pra que ficar lembrando de coisa ruim, né? O Nicolas está falando que o Bruno Henrique também passou por problemas psicológicos quando chegou no Palmeiras e começou a jogar melhor depois que começou a fazer terapia. É, eu lembro, ele teve uma matéria dessa, muito bem feita, aliás. A imprensa não tem só gente ruim, tem gente muito boa na imprensa, muito boa mesmo. O problema são os editores, né? Quem manda nos jornais, quem manda nas redações, esses são os caras que mexem com grana, né? O Gustavo está perguntando se existe um tratamento para fazer a pessoa ter mais rapidez na hora de pensar. Ou seja, cura para burrice. É isso que você está perguntando se existe. E aí menciona o Daverson, né? Ele é meio lento, ele. É, pois é. Pois é. Cada um tem, né? Nem todos os jogadores só têm qualidades, né? Muitos jogadores têm problemas, deficiências. E pensar rapidamente não é uma das maiores qualidades do Daverson. O Walter tá falando que o jogo do golaço do Alex, né? Eu não achei, não. Eu não achei que aquele foi um super jogo. Aqui é que o Palmeiras encaixou três gols muito rápidos, né? Mas não foi um jogo assim que o Palmeiras jogou pra cacete. Se for ver, aquele time era ruim. Pega a escalação daquele jogo lá pra você ver. Vocês já deram like? Só pra lembrar. Vocês já deram like ou ainda não? Diego Souza e o Borges, está lembrando o Gustavo Magalhães, foram expulsos daquele jogo. Foi aquele jogo mesmo? Se eu não estou misturando? O primeiro gol foi do Kleber. Foi mesmo. Teve um 4x4 também, Palmeiras e São Paulo. Ah, esse foi legal. Esse jogo foi legal, vou lembrar. 83 ou 84? Acho que 84. Puta jogo louco, né? Gol pra lá, gol pra cá. Tava 4x3 pro São Paulo. 40 e tanto do segundo tempo. Quase 45. Pênalti pro São Paulo. Aí não lembro se foi o Pita ou foi o Careca que bateu e isolou. Mandou a bola lá no tobogã. E aí, acho que foi o Diogo, foi o Ditinho, que saiu correndo para pegar a bola. Não tinha essa história de 200 bolas em volta do campo, né? Só tinha uma bola. Tinha outra que ficava ali no, com o representante, não existia quarto árbitro. Então tinha um representante da Federação Paulista ali, anotando a súmula e tal, ele ficava com outra bola, caso sumisse. Então só tinha uma bola, praticamente. Não podia pegar aquela segunda bola, a não ser se a bola do jogo sumisse, furasse, tivesse algum problema. Então foi buscar a bola lá embaixo do tobogã, pegou, voltou correndo, bateu o tiro de meta, a bola já caiu no meio do campo. Não lembro se foi o Jorginho que deu uma bica e gol do Palmeiras. Sabe, era para ser 5x3 pro São Paulo, pênalti pros caras, né? Os caras erraram o pênalti, o Palmeiras empatou. Isso foi em 84, foi um jogo de campeonato brasileiro também, de turno. Um jogo desimportante, a não ser pelo fato de ser um clássico, mas pela circunstância, né? Pela marcha dos gols, pela sequência como tudo aconteceu, também foi um jogo bem legal. Aí teve vários jogos aqui no Allianz Parque também, né? Várias goleadas, o jogo do Robinho, né? 3x0, jogo do Dudu, gol de cobertura do Dudu. Ah, tem vários, né? 85, tá lembrando o Benete aqui, foi aquele 4x4. E teve um 4x4 também, ou 3x3, que teve dois gols do Galeano. Foi 85, tá bom. O Bruno Bonafini está falando assim: na escolha de jogar pelo meio, o Lucas Lima pode preencher melhor o espaço do que o Veiga, distribuindo passes curtos, passando e recebendo e quem sabe até finalizando, que ele sabe bem? Pode, mas ele tem que jogar com menos isolado. Mesmo ele jogando por dentro, o Palmeiras está jogando com dois caras abertos. E não está funcionando para o Lucas Lima. O Lucas Lima precisa de aproximação. Era assim que ele jogava no Santos. É assim que ele tem que jogar aqui no Palmeiras. Eu acho até que quem pode fazer esse papel para ajudar é o Bruno Henrique. Né? O Palmeiras com a bola tem que fazer um 4-1-4-1. Né? E as jogadas passarem pelo Lucas Lima, mas o Lucas Lima tem que ter gente próxima a ele. O Lucas Lima é que está saindo do meio para se aproximar dos outros. Porque ele não gosta de dar passe longo. Na verdade, o Lucas Lima é passe curto. Ele distribui a bola, pega, muda a direção da bola, mas passes curtos. Ele não é aquele cara que pega, vira o jogo, né? Dá um lançamento. Não é essa dele. Então eu acho que ou o Bruno Henrique, ou se for fazer um time mais ofensivo, você faz um 4-1-4-1 com o Veiga de quarto homem da linha, e aí deixa só um volante. Claro que aí os laterais têm que ficar um pouco mais postados. Eu acho que essa seria uma forma alternativa de armar o time. Até em caso de necessidade, você não precisa fazer isso quando você está em vantagem no placar, né? E normalmente o Palmeiras está em vantagem no placar. Então a gente não tem visto essa configuração em campo, porque o Palmeiras não tem precisado. Quantas vezes o Palmeiras ficou atrás do placar esse ano, né? Muito pouco. Perdeu só 3 vezes, sendo que o Guarani perdeu, tomou, ficou em desvantagem faltando 5 minutos, né? Perdeu do São Lourenço, também tomou gol no segundo tempo. Acho que o único jogo que o Palmeiras ficou atrás mesmo no placar foi contra o Corinthians, né? Bateu na trave? Ah, não foi na trave. Só se ela bateu na trave e subiu. Eu lembro que ela foi parar lá nos quintos, lá no tobogã. Será que eu tô louco? Vocês estão falando que bateu na trave mesmo, né? Vou procurar isso aí no YouTube. O Antônio Edson está falando final entre Palmeiras e São Paulo 0-0. Palmeiras campeão invicto, São Paulo vice-invicto. Não. 71, o campeão foi o São Paulo em cima do Palmeiras, que o Armando Marques roubou o Palmeiras. Né? Gol de cabeça do Leivinha, ele anulou o gol do Leivinha dizendo que foi mão. Vocês sabiam que teve isso na história? Em 1971, Palmeiras e São Paulo fizeram a final do campeonato. O São Paulo jogava pelo empate e estava ganhando de 1 a 0. E o Leivinha empatou. Quer dizer, o Palmeiras ainda tinha que fazer mais um gol. Mas o Armando Marques, o juiz, o árbitro, Armando Marques, anulou o gol do Leivinha, feito de cabeça, claramente. É só pegar o vídeo aí, a gente vê que o gol foi de cabeça. Ele falou assim: não, foi com a mão. Eu já vi gol de mão ser validado porque o juiz pensa que foi com a cabeça. Agora, o contrário, um gol de cabeça, o cara fala assim: não, você fez com a mão, eu nunca vi, nunca vou ver. Só esse maldito mesmo para inventar isso. Depois ele assumiu que errou. Depois que erra uma final, que muda uma final de campeonato, assume que erra, né? Beleza. Se bem que a atual Federação Paulista nem agora assume o que fez em 2008, em 2018. Mas teve isso. Isso foi em 71. Em 72, não é que foi uma final, era pontos corridos. E calhou, da última rodada, tá marcada São Paulo e Palmeiras. E o Palmeiras chegou um ponto na frente do São Paulo, os dois invictos. E o mando do Palmeiras. E naquela época, né? Ah, clássico tem que ser no Morumbi para dar mais renda, para dar mais dinheiro, né? Divide a renda entre os dois. E a diretoria do Palmeiras falou assim: não, o mando é nosso, nós vamos mandar no Pacaembu. Porque no Morumbi até o Gandula é São Paulino. Tem nada de campo neutro, não. Nós não vamos jogar a final com o mando nosso, a partida que vai dar o título. No campo do inimigo por causa de dinheiro. Então o Palmeiras fez um anúncio de página inteira nos maiores jornais e revistas da época, dando satisfação para a torcida de por que ia jogar no Pacaembu. E a frase que ficou célebre, marcada, foi: as rendas passam, os títulos ficam. E entre outras, né? Tipo, até o Gandula é São Paulino também. Então, explicando, nós vamos jogar no Pacaembu para nossa torcida ficar mais à vontade, porque o mando é nosso. E o Palmeiras segurou o empate, foi 0-0. O Palmeiras foi campeão invicto do Campeonato Paulista. E o São Paulo foi vice-campeão invicto, um ponto atrás do Palmeiras. Estamos falando de Campeonato Paulista. Marcelo Sbrisa já está misturando com o Campeonato Brasileiro. Por que Choque Rei? Choque Rei foi uma invenção de um jornalista da Gazeta Esportiva chamado Tomás Mazzoni, que ele era marqueteiro. Então ele deu nome para os clássicos. O Derby, né? Palmeiras e Corinthians. Majestoso, Choque Rei, Sansão, tudo invenção dele. Invenção de um jornalista na década de 40, 50, né, principalmente. Choque Rei, a denominação nasceu no final da década de 40, porque foi uma década que São Paulo e Palmeiras dominaram os campeonatos. Então só dava São Paulo e Palmeiras, não tinha Santos e Corinthians, não tiveram vez na década de 40. Então, lá pelo final da década de 40, esse jornalista chamado Tomás Mazzoni, ele disse que era o maior choque, maior, claro, choque rei, né, entre os dois maiores clubes da cidade. Então, aí pegou. Qual será a arbitragem do jogo amanhã? Ainda não chequei, mas dá para checar rapidinho aqui, ó. Dois cliques. Vocês são muito preguiçosos. Vocês estão na internet, meu. Vai lá e checa, quer ver, ó? Um, dois cliques. Aí abre o site da CBF. Já cai na página. Eu tenho salvo aqui o atalho do Campeonato Brasileiro. Três cliques e já chega na página do jogo. Árbitros de campo, Bruno Arleu de Araújo, aquele carioca. E no VAR vai ficar Rodrigo Carvalhais de Miranda, que esse eu admito que eu não sei quem é. Então vai ser o Bruno Arleu, juiz carioca. Não gosto de juiz carioca, por quê? Porque a maior ameaça ao Campeonato Brasileiro no Palmeiras é o Flamengo, né? Então temos motivos para não gostar da indicação de um árbitro carioca. E o VAR será mais perigoso por causa das declarações do Guerreiro? Não. Você acha que o cara vai entrar na sala do VAR e falar: "Nossa, o Guerreiro falou tal, tal, tal, ah, então"? O que o Guerreiro fala e o que a Carla Pérez fala tem o mesmo valor. O Fernando Rossi está falando assim: a história do Palmeiras é muito rica e tem muitas coisas que nem o site oficial conta. Adoraria ouvir essas histórias, tipo a do Pacaembu em 72. A mais fascinante é a de 1942, que mal divulga. Não, isso eu acho que não. Eu acho que a arrancada heróica é um dos fatos mais, né, festejados pelo clube, pelo departamento de história do clube. Eu acho que a arrancada heróica é o episódio mais bonito da história do Palmeiras, sem dúvida. E é bem explorado, né? Mas eu acho que tem coisas que o Palmeiras poderia explorar melhor. Eu estava fazendo umas pesquisas aí, né, durante a semana, né, de grandes ídolos do passado. Eu gosto muito de fazer isso. E tinha um técnico que nunca tinha me chamado muita atenção. Que ele ganhou um campeonato como técnico. Se não me engano, foi o Paulista de 36 ou 38. E aí eu fui ver que ele também tinha sido jogador do Palmeiras. O nome dele é Matúrio Fabi. E como jogador, ele era conhecido como Arturo Fabi. Então tinha uma confusão ali histórica. Até porque Matúrio, os caras falaram que era Artúrio, Artur, Arturo. E houve então essa confusão, mas era o mesmo cara. E ele jogou no Palestra, só não jogou a partida de estreia, que foi lá em Sorocaba contra o Savoia de Votorantim. Mas aí ele jogou, da segunda partida para frente, ele jogou por 10 anos como titular do Palmeiras. Claro, não jogou todos os jogos, mas 10 anos como titular. Fabi. Ele é conhecido como Fabi ou Arturo Fabi. E depois ele se tornou técnico. E foi campeão como técnico, foi campeão como jogador, foi campeão como técnico. Ninguém sabe a história desse cara, ninguém conta a história desse cara. É uma história muito legal, sabe? Ele era do Corinthians, ele foi um daqueles que quando surgiu um clube de colônia italiana, deixou o Corinthians para vir jogar no Palestra. Ele mais quatro. Né? Por gosto, por ser italiano, por ter ascendência italiana. Ele era brasileiro, mas com ascendência italiana. Aliás, vamos deixar uma coisa clara aqui: ele tinha ascendência italiana, porque os ancestrais deles eram italianos. Não é que ele tinha descendência italiana. Quem tem descendência italiana é quem tem filho italiano. Né? Ele era descendente, ele tinha ascendência. Tá? Aulinha do Pasquale aqui. Então ele tinha ascendência italiana, veio jogar no Palestra Itália. Junto com mais outros jogadores. E depois foi técnico campeão. Então ele foi campeão como jogador, campeão como técnico. Pouquíssimos tiveram essa primazia. Ele deve ter sido o primeiro, né? Campeão como jogador e como técnico. Tarô Bianco, né? Bianco Gambini, que era capitão do time. Também, né? Nos primórdios não tinha técnico, né? O técnico era o capitão do time. Então, cara, o capitão do time que falava: ah, agora sai você, entra o outro. Cara de dentro de campo. Depois que inventaram essa função de ter um cara de fora só organizando, só pensando o jogo. Mas no, nos primórdios você tinha o técnico capitão, né? O capitão técnico. E o Bianco foi um dos grandes técnicos barra jogadores do Palmeiras. Mas como técnico, o Matúrio, o Fábio, já era só técnico, depois que ele se aposentou como jogador. Então ele foi jogador e técnico. Uma história riquíssima. E a figura dele, né? É um cara baladeiro, um cara que curtia a vida, né? Principalmente naquela época, né? Década de 20, do século passado. Diz que ele era um grande dançarino. Umas coisas muito legais. A história do Palmeiras é espetacular, tá cheia de personagens espetaculares. Então você tem Romeu Pelitieri, você tem Junqueira, Valdemar Fiume, Jair Rosa Pinto, ó, personagens, figuras, figuraças, Seu Berdan, né, que eu tive, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Aí é Ademir, Dudu, Leão, Luiz Pereira. Que time teve tanto personagem, jogador? O Botafogo teve bastante. Mas o Botafogo, enquanto clube, não tem história. Né? Não tem a trajetória de clube que tem o Palmeiras. Por isso que eu falo, o Palmeiras é o clube mais espetacular do futebol mundial, também por isso. Porque tem uma história bonita. Enquanto clube, que tem personagens espetaculares, é absurdamente roubado e mesmo assim é o maior campeão nacional. Então, azar dos outros que não são palmeirenses, né? Como nós. Muito bem. O Antônio Edson está falando que o gol anulado do Leivinha foi o maior roubo, o maior assalto sofrido pelo Palmeiras. Não foi. Não foi porque foi um lance só. Foi um lance emblemático e tal, mas foi um lance. Eu acho que teve partidas muito mais roubadas, né? Eu acho que o de 2018 bateu todos os recordes. Embora também tenha sido um lance só, mas aí tem todo, né, na nossa casa, pelo Corinthians. Para o jogo e fala assim: não, anula o pênalti. Acho que isso não tem igual. Agora, tem aquele jogo do Baldo Aquino contra o Boca Juniors. Tem o jogo do Ulisses Tavares contra o Corinthians em 86, que depois a gente reverteu. Oh, tem cada roubo. Nossa. O do Obina, né? Do Carlos Simon. Foi um absurdo. Foi um absurdo. Dá até azia de pensar nessas coisas. Marcelo Alessandro está fazendo uma observação correta. Dois dos times que têm vantagem contra o Palmeiras, histórica, São Paulo e Inter, ultimamente são fregueses nossos. Então, o Palmeiras está revertendo o panorama, né? O Palmeiras já teve também coisa de 8, 9, 10 jogos atrás do São Paulo no confronto geral. E agora está a um jogo. Então, se o Palmeiras ganhar amanhã, eu preciso consultar aí os números direito. Mas se o Palmeiras ganhar amanhã, eu acho que empata. Deixa eu checar aqui, vai. Vamos lá? Vou ensinar vocês, olha lá, verdades.com.br. Aí vai lá em Almanac. Almanac, adversários. Aí vocês vão ver a lista de adversários, por ordem de número de jogos, né? E vocês podem consultar qualquer um aqui que o Palmeiras tem vantagem, com exceção de três: São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Dos que enfrentou mais, né? Tem time aí que o Palmeiras enfrentou cinco vezes, ganhou uma e perdeu duas. Mas aí é estatisticamente desprezível. Mas contra o São Paulo, como eu disse, a gente já teve 10 partidas atrás. E nesse momento, não, são 3, né? 105 contra 108. Estamos a 3 atrás. Então se a gente ganhar amanhã, a gente chega mais pertinho. O importante é ganhar para ganhar 3 pontos. É claro que a estatística é secundária. Então são 105 vitórias do Palmeiras, 108 vitórias do São Paulo, desde o primeiro confronto que aconteceu em 1936. Depende do ponto de corte, né? Tem gente que conta o São Paulo da Floresta como sendo o mesmo clube. Na verdade, foi um dos clubes que deu origem ao São Paulo. Então aí depende do critério. Palmeiras oficialmente não conta. Palmeiras conta a partir de 1936, a gente adota o critério do Palmeiras. Fernando Rossi lembra que o Palmeiras também representou a seleção brasileira, ainda deu um pau no Uruguai, 3-0. São tantos, né? Por isso que eu falo, é uma história riquíssima, uma história fantástica, espetacular. O Bruno tá falando que não dá azia, dá gastrite. Ah, bom. Ah, muito importante realmente. Essa correção. Azia não, gastrite. Tá bom. O Andreata tá falando que com o gol do Leivinho o título ainda seria dos Bambis. Foi o que eu disse. Tava 1-0 pro São Paulo e o São Paulo jogava pelo empate. Então o Palmeiras ainda teria que virar. Eu mencionei isso. O Diego está falando assim: o que você acha? Nesse mistão, o Palmeiras não deve ter treinado com essa escalação? O Palmeiras está mais. Não entendi sua pergunta, velho. Ainda você escreveu empate com o I, cara. Nossa, escreve de novo aí, vai. Faz a pergunta de novo, porque eu preciso entender o que você quer saber. Ah, vamos lá, o que mais? Não tem mais pergunta, né? Pô, não tem mais pergunta, então. Apareceu mais uma. Ah, porque o São Paulo é Bambi? Dizem que é por causa do Vampeta, né? Que o Vampeta colocou o apelido. Mas eu não sei exatamente se isso é verdade. Parece coisa de torcida, né? Na verdade, isso sai da torcida. O Vampeta sempre foi um cara que circulou muito dentro. No meio de torcida e tal. Vejam, só o Palmeiras chama o Corinthians de gambá. Os São Paulinos chamam o Corinthians de galinha. Por causa de gaviões, galinha, né? E aí talvez, por influência do Palmeiras, outras torcidas chamem o Corinthians de gambá. E Bambi é coisa de torcida também. Chamava o São Paulino de gay, de bicha, que era uma coisa muito comum na época, né? Hoje já é um costume que. Deixou de ser uma coisa aceita, normal, agora é uma coisa que não pode mais. Enfim. Mas pegou, né? Aliás, o São Paulo, uma vez, com essa questão de fazer meme, antes de meme virar moda, a gente já fazia as nossas gracinhas, na verdade. Eu parei de fazer gracinha depois que virou moda. Sou sempre do contra, né? Mas eu fazia umas gracinhas e eu fui notificado judicialmente, formalmente, para não usar mais o escudo do São Paulo, porque eu pegava o escudo do São Paulo, fazia as graças ali e tal. E eles me notificaram extrajudicialmente, na verdade, notificação extrajudicial para não usar mais o símbolo do São Paulo. Falei, tá bom, não vou mais usar o São Paulo, então eu uso o Bambi. Mas só uso o Bambi por. Aliás, sabe o que eu acho? Eu vou tirar o Bambi. Falando sério, eu vou tirar o Bambi, eu vou colocar o símbolo do São Paulo borrado Vou pôr o símbolo de São Paulo no nosso site, né? Mas vou botar o símbolo borrado, que eles proibiram de usar o símbolo deles. Eles vão me processar se eu usar de novo. Mas também não vou usar o Bambi, não, porque tem muita patrulha, né? Tá cada vez pior. Isso é ruim para o nosso projeto. Então, eu estou aqui comunicando que eu vou fazer essa modificação. Uma pena, né? Eu queria deixar, eu acho que todo mundo que está aqui gosta, mas a gente está vivendo uns tempos muito difíceis, muito chatos. E a gente às vezes tem que saber a hora de dar um passo atrás, né? Estou recebendo muita pressão por causa disso. Vocês não sabem o quanto. Mas vamos lá. Quem quer saber o que vai dar, o que vai ser amanhã? Aguarde o pré-jogo. No pré-jogo eu dou o meu palpite. Vai sair o pré-jogo, você vai lá ler e eu informo. Deixa o Bambi, eu também queria deixar, cara, mas tá muita pressão, cara. É muito fácil falar, né? É uma patrulha mesmo, é uma coisa chata, é uma coisa que eu não concordo, mas. Eu sou do tempo que eles chamavam ele de pó de arroz. Como disse o Jota Lima aqui. Beleza, então, rapaziada. Não é assistir o pré-jogo, né? É entrar no nosso site. No site tem o pré-jogo no site que vai ser publicado ainda na noite de hoje. Põe a foto do Aidar comendo banana. Pode ser. É que eu não quero dar muito ibope pra esse cara que ele não merece também. Mas valeu, rapaziada. Respondendo a pergunta: vocês vão transmitir do Morumbi ou do estúdio? Transmitiremos diretamente do estádio do Morumbi. Tá? Amanhã, a partir das 18h45, eu e o Zanhor estaremos no ar, direto do Morumbi, para São Paulo e Palmeiras, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira a gente volta com o Periscatso. Agora sim, podem abrir ali a cerveja de vocês, quem não abriu ainda, ou tomar aquele whiskinho, ou aquele conhaque que está frio. Eu ainda vou digitar alguma coisa. E amanhã estaremos juntos novamente para mais um jogo do Palmeiras. Fiquem atentos no pré-jogo que sai no Verdazo daqui uma hora e pouco. E vamos, Palmeiras. Muito obrigado pela companhia e saudações alviverdes a todos.